noite fria é madrugar. Estou aqui sozinho pensando, por que se foi? Por que não estar aqui? Estou chorando, sofrendo tanto e lamentando, sem entender, porque eu amo você. Não quero te perder. Parece para meu parceiro Gil. Pois eu acreditei que você estará aqui. Quem tá apaixonado, canta aí. E diz: mas tudo que eu imaginei é realidade desse amor. Diz pra mim: tudo foi engano. Olha dentro dos meus olhos e fala que sou seu amor. Diz pra mim: mas tudo que eu imaginei é real. Só seu amor, yeah. Léo Rio, os homens e coração. Sucesso do nosso CD. Sobe daí que eu canto daqui. Tenta o clima. Dera uma fit, saúde. Canta, meus amores, canta, meus amores. Alan, canta, meus amores. Eu amei, mas não vou ir procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais meu sorriso. Canta, canta, se vai. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar. Sou livre. Canta pela de Santana. E não sou mais de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. E vou ficar. Eu senti aqui o perfume, viu, Léo? Esse é bom. Para o amor, não sou de ninguém. E vou ficar também, pois compromisso não quero com nenhum outro amor. E só beijar sem me apegar.